Rocha. Vamos de tufa. Eu, todo teu, minha, toda minha. Juntos, essa noite, quero te dar todo o meu amor. Você.